Estou sentindo tua presença, teu agir. Como é bom te sentir, tua voz ouvir. Espírito Santo, eu preciso de ti. Deus.